Começou nesta segunda-feira, em Foz do Iguaçu, o primeiro seminário do Corredor da Biodiversidade do Rio Paraná. O evento é realizado no Refúgio Biológico Bela Vista e reúne representantes de institutos ambientais, organizações não governamentais, prefeituras, universidades e empresas do setor elétrico. O seminário faz parte do projeto Ações de Governança Territorial da Rede Gestora do Corredor da Biodiversidade do Rio Paraná, executado pela Mater Natura, Instituto de Estudos Ambientais e parceiros. De acordo com Marcelo Limonte, representante da Mater Natura e coordenador do projeto, a ação visa o fortalecimento dos processos de governança territorial da rede criada em 2010 e que atualmente conta com 38 instituições. O projeto ele tem um foco muito claro, que é justamente discutir a questão da governança territorial na perspectiva de corredor de biodiversidade, de envolver política pública, enfim. E essa etapa do seminário é o momento onde a gente tem de dividir com a sociedade, com a academia, com os órgãos ambientais, com o pessoal que lida com gestão ambiental e gestão territorial. Uma oportunidade a gente tem de conversa para tentar amadurecer essa discussão, ainda que ela está longe de terminar. A principal discussão é em relação ao corredor de biodiversidade, né? De que forma que a gente pode caminhar com essa estrutura, né, dentro da ideia de corredor, de conectar fragmentos florestais, garantir toda aquela coisa que a conservação fala, de garantir fluxo gênico. Também tem toda uma perspectiva político-institucional e também de se pensar dentro dessa ânsia por conservação, de se pensar de que forma que as questões de desenvolvimento social, econômico, de segurança alimentar, enfim, de outras questões se inserem. Porque não dá para a gente pensar a conservação de biodiversidade sem pensar da mesma forma, desenvolvimento, enfim. Segundo Veridiana Costa Pereira, engenheira florestal da Itaipu Binacional, as ações desenvolvidas pela hidrelétrica podem somar ao projeto. Itaipu ela tem uma atuação regional muito forte, né, e acho que desde a sua da criação mesmo, né, na conservação de biodiversidade, né? Então, na verdade, criou as áreas protegidas, né? Tanto os refúgios como a faixa de proteção. E na última década tem trabalhado muito fortemente, tanto nas bacias hidrográficas, né? Através do cultivando água boa, no corredor da biodiversidade, que é o corredor ecológico Santa Maria, que é a ligação, né, da área da faixa de proteção da Itaipu com o Parque Nacional. Então, na verdade, a gente percebe que o corredor de biodiversidade do Rio Paraná, ele tem uma interface muito grande com as nossas atividades diárias mesmo, né, de conservação. Então, a ideia é essa, né, de a gente somar com as outras instituições, né, que também trabalham com conservação e poder também projetar o trabalho que a gente faz aqui, né, e ampliar isso para uma escala maior. A programação do primeiro seminário do Corredor da Biodiversidade do Rio Paraná segue até a próxima quarta-feira, no Refúgio Biológico Bela Vista. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.